Vai acontecer o sobrenatural. O impossível vai acontecer. É hoje que as portas se abrem. Deus move os céus por você. Ser o sobrenatural, o impossível vai acontecer. É hoje que as portas se abrem. Deus move os céus por você. É hoje que você vai sorrir. O teu sofrimento agora acaba aqui. Em nome de Jesus eu ordeno agora que todo mal vai sair. Hoje vai ter fim. Os que te perseguem vão ser humilhados. Deus não te chamou para ser derrotado. Você já venceu e por Deus foi aprovado. Mas lembra de Davi, era o menor da casa, por todos humilhados, mas Deus o escolheu. Vai acontecer. É hoje que as portas se abrem. Deus move os céus por você. É hoje que você vai sorrir. O teu sofrimento agora acaba aqui. Em nome de Jesus eu ordeno agora que todo mal vai sair. Hoje vai ter fim. Os que te perseguem vão ser humilhados. Deus não te chamou para ser derrotado. Você já venceu e por Deus foi aprovado. Mas lembra de Davi, era o menor da casa, por todos humilhados, mas Deus o escolheu.